ela é mó. Tem uma carreta ali, tem um toca-fita morrendo. Ó, cara, é daquele desespero. Vale mó grana, bicho. Então vamos lá, cara, lá no estacionamento. Me dá micha aí, cara. Agora saca só, irmão. Tá tendo que você e um tal de alemão fizeram tantos toca-fitas Rio de Janeiro. Como se fosse o primeiro, passavam do pra terceiro. Levavam altas cantadas, boiola pela área. Quem quer passar o cerol com vela, vidro quebrado. Relembra o teu passado, tarado, safado, largado. Largado pela vida, vivida, sofrida. Pelada sempre à vista, sente, pensa e lembre-se. Como a lombra bate forte após o teu calote. Importado preferência da sua existência. Dane-se a polícia, ele disse com malícia. Os gatos foram feitos, aqueles crimes perfeitos deixavam tanto suspeito. Então não é perfeito, mas a polícia é suspeita. Esquece LG. Acharam só o projeto do alemão. Corpo incerto, camarada, bota fé. Aquele cara é esperto. Acredite, ninguém nele chega perto. É. Dane-se o sistema. Vai, vai, vai, vai. Dane-se o sistema. Vai, vai, vai, vai. Tem sempre um mala, com uma vontade de mostrar sua cara, desafiando os gambés. Gritos, dane-se a polícia, orgia, delegado num puteiro. Ouvi sua filha nua, crua na cama, uma dama pela fama. Agora entende como aquela da esquina se sente. Mas na cama ela é quente, entre quem se tente. Fazer com que ela se sinta contente, vida pra frente. Sua união com o alemão facilitou, estourou. Opinião pública não importa, veja como estou. Esquelava uma rapaziada na mão 38, com o apoio do pai, idade só 18. Você entende o que eu te digo, só arrastavam dos granfinos e... Dane-se o sistema! Vai, vai, vai, vai, de! Dane-se o sistema! Vai, vai, vai, vai, de! D-A-N-E-S-E-A-P-O-L-I-C-I-A. Dane-se a polícia, ele disse com malícia. M-A-S-A-G-O-R-A-C-A-M-B-O-R-A-O. Mas agora o camburão chegou na área, seu mala. Vá dando pinote pelo seu calote. Se não te aplicam artigos e eles são antigos, e você vai ficar fugindo dos homens da cidade, fazendo sacanagem. Veja sua imagem. Dane-se a polícia, dane-se o sistema. Vai, vai, vai, vai, dane-se o sistema.